Ataque sobre objeto 5827-144-330 com fins. Gente, táxi via Índia, ponto cara, chame a turno no 86, ajustando 016, bom voo, AB 5827. Índia 186, muito boa. Linha 04, segue o tráfego da web via Juliette, portão 02, ok? Só atende ao táxi da mesma, corrigindo, atende ao táxi da mesma, pode livrar a Juliette 02. Positivo, segue o web, após livrar para o 02, eu vou na 604. Muito bom, objeto 5827. Salvador, muito bom, web 5827. Web livre a linha de decola, 110 graus, 8 nós. Linha de decola, 5827. Controle, boa noite, webchat 6748, fim da informação, assiste. Web 6748, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro 1016. Autorizado 050 na chegada Mare, totalmente visual aqui no setor, seria possível approach status? Salvador, gol 1889, autorização para Galeão. Boa noite. Siga. Seria possível coordenar para o destaque pelo 6748? Direto Dona. Direto Dona, melhor ainda, muito obrigado. Promoção. Ok. 524, controle 120.80. Autorizado, Galeão, nível 360, nota conforme o plano de voo, saída da El Leda, após direto bridge com curva à direita, decolando da 10, transponder 5524, controle 12080, voo 1889. Boa noite, 89, cotejamento correto, chame pronto, informação em curso em Yankee. Chamará quando pronto, voo 1889. Aos 40, 1208. 208, boa. 427. Objeto 527, contato radar na área colar, subo para o nível 360 na saída da El, após Ledo, direto Brida. 360, poderia voar direto Brida, senhor? Direto Leda. Direto Leda, obrigado. Salvador, da CS662, posição 8, pushback acionamento. 3662, livre acionamento, Chantaro Taxi, posição 08. Autorizado pushback acionamento, da CS662. Estabilizado. Salvador, para 662, mundo 62, amor, autonomia 0251, altera Fortaleza, vamos por baixo. Mundo 62, 0251, confirme somente o alternativo? Fortaleza. Confiado, então 3662, táxi aprovado via pátio, Índia em alta, até o ponto supera pistando 0, ajuste no 06, ponto supera pistando 0, chame torre 118612, o 3662, tá bom, voo. Pátio, Índia em alta, altimetro no 0, 162, 18, small meia, o 3662. WebJet, meia 714, pode prosseguir, descida. Espera 2000, 906, livre LS, é posto estabilizado. 2000, livre LS, vai reportar estabilizado, totalmente visual. Salvador, Xané 6201 para posicionamento na ponte 5. Está sendo aprovado o posto de estacionamento 6201 para o táxi, chame torre 118.62. 118.62 para o táxi, 6201. Zero aprovado para o táxi, chame torre 2612, 6310. Para o táxi, chama Ará 2612, 6310. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 1 no 0 graus, 612 de nós. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, 6362. Carlos, é o número 2 no setor, aguarde aproximadamente 5 minutos para o pushback no 889. Ciente, vou no 889. Salvador, boa noite, passageiro 2224, ciência de informação e aqui. Boa 2224, desce ao nível 050 na proa de TAP. 050 na proa de TAP, passageiro 2224. Estabilizado? Estabilizado, né? 748. É 748, completa final, checa o trem, chama a torre 118, decimal 6. Torre 18, bem, obrigado. Até daqui a pouco. Boa. Torre, boa noite. Webjet 6748. Para o táxi, você é 6201, 96 a bordo, 3 horas e 40 com fim. Estamos com 07 mais. Sempre o pouso Web 6748, confirma o vento? Vento 1 no 0 grau, 079. Confirma quem chamou pro táxi? Para o táxi, Xané 6201, 96 a bordo, 3h40, confirma. Do senhor, táxi aprovado via Índia Alfa, até o ponto 0, pressão 0, ajuste no 0 no meio. Chame em fronteira da colagem, ponto 0, pressão 0, ajuste no 6201. Até o ponto de espera onde vai chamar pronto, 6201. 13662, decolado 53, chame controle 120, decimal 8, senhor, bom voo. 28, uma boa noite, vocês. Controle Salvador, muito boa noite, até 3662. Boa noite, da 3662, contato radar estabelecido na decolagem, sobre o 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, até 3662, graça. 6310. Perdão, não copiei. Afirmo as informações. Copiado, hoje na 6310 tem táxi aprovado via pátio, Índia Alfa até o ponto de espera, pressão 0, ajuste no 0 no 6, ponto de espera por 1862, senhor. Pátio, Índia Alfa, 1862, ponto de espera, 6310. Voo 1889, coordenação com a equipe de solo, após a passagem do Airbus da Avianca à sua cauda, tem livre pushback e acionamento. Para o táxi, chame 118-62, senhor. Liftback e acionamento de coordenação após passagem da aeronave e cauda para o táxi vai chamar 1986, gol 1889. Oi, Salvador, o CM3 uma serante boa. O Xané 6303, descida até o nível 050, chegada bom, filho. 050 na bola, 6303. Pode voador na 6303? Grato. Salvador, Xané 6201, pronto, não passa. Xané 6201, ali mantém pressão no zero. Precisa de mais um instantinho, 6201, perdão. Web 6748, no solo 56, libera pista, próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, chame para ingresso da Taxi Juliette nesta frequência, Webjet 6748. Agora sim, pronto para decolagem, o 6201. China 6201, a linha decola, pista no zero, vendo 190 graus, 07 nós. A linha decola, dá 10, 6201. Salvador, 3858. 3858, prosseguir. Muito boa noite. Tem autorização para Fortaleza. Muito bem, confirme somente o horário do plano, senhor. Muito bem. Era 2343. 2343, isso? Isso aí. Sim, senhor, eu não tenho o seu plano aqui na tela. Por gentileza, monitor 118.62 enquanto procuro os planos. Então eu vou monitorar 18.6. Estou na escuta. 3 horas e 39, alterna Campinas. Copiado, o gol no 889, táxi aprovado via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera pista no zero, ajuste no zero no meia. Chame pronto para o decolagem, ponto de espera pista no zero, o gol no 889. Táxi via Pátio, Índia, Alfa, 10 no meia, para pronto no ponto de espera da 10, com 1889. China 3-1-0, ali mantém pista no zero. Salvador, boa noite, o gol 1604, sentido da Zulu 370 para Fortaleza. Tem isso com o horário do plano, senhor? Confirme, não entendi a mensagem. Qual o horário do plano, por gentileza? Decolagem 0010. Gente, eu ainda não tenho o seu plano, aguarde um momento, deixa cá. Guardando. Chama 201, decolado ao 59, chama agora o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Salvador, o 6748, próximo a Juliette, que troca a nave da Gol. 6748, após o gol, ingresso, portão 05. Então 05 após o gol, 6748. 360 na saída, possibilidade de matar, é o Leda. Leda? Leda, obrigado. Número 604.4 3-0 decolar, 3-0, vento 1 no 0 grau, 0-5 nós 63 no 0. Voo no 889, ponto de espera da 1-0, pronto. Voo no 889, após o início da rolagem do avião, que a linha mantém pista no 0, senhor. Após a rolagem da aeronave, a linha mantém na 1-0, voo no 889. 604, pronto para cópia. Afirmativo, copia, com o 604. Bom, no 604, 370, Fortaleza, aprovada para o Zulu 9. Decola pista no zero, curva esquerda. Subida Momo, transição Froti. Controle 120, decimal 8. Transponder 5531, no gol no 604. Por autorizado para Maceió, 370 para Zulu 1910, curva esquerda, Momo, Froti. 120-8 ao controle, 5531 transponder, gol no 604. 604 autorizado para Fortaleza, para Zulu 19, Aerovia. Conforme cotejado, para Zulu 19, Fortaleza, 370, gol no 604. Correto, senhor, para o pushback, acionamento, sumi torre 118-612. 18-6, boa noite. Dos 4, 10 para 2000, livre LS, ajuste no 0 no meio, resposta estabilizada. 2-6, resposta estabilizada, 2-2-4. T310, decolado 02, chama agora o controle Salvador em 120, décima 8, bom voo. 08, boa noite. Cena 6310, passando bem 500 aí da PUCA. Boa noite, 6310, contato radar saber 350 na saída PUCA. 350 PUCA, posição de coordenar Prodi Aracaju. Aguarde.